Andrezona 70 no solo 06. Prossiga o táxi e Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, Andrezona 70. Tango Vitor, livre táxi, chame para o ingresso na 17. Santa Juliette, Santa 3170. O portão é o 05, o Santa 3170. 205, então, Santa 3170. Gente, Oscar Tango Vitor, está autorizado a alinhar e decolar da 17. O vento é 140 graus com 79. Oscar Tango Vitor, decolada 10, chame o controle em 19.8, Boa Viagem. 19.8, Apolo. Salvador, bom dia, 75556, final da 110. Bom dia, trip 5556, o ajuste é 10 no 5, livre o pouso na 10, vento é 140 graus com 8 nós. Ok, livre o pouso 3052. A 3052, boa noite, prossiga. Boa noite, você quer coordenar o 3050 Maceió? Afirmativo, aguarde um minuto para cópia. A saída é pouca, transição Caju. Tá 3152, tá pronto pra cópia? Sossega. Autorizado Maceió, nível 350, via Peruísque 58 até Orago, após direto Maceió. A decolagem é da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 19.8 e o transponder é o 5452. 3152, correto, tá 3152, chama para o push e acionamento. Trip 5556 no solo aos 21, tá livre o táxi via Alfa e Juliette, portão é o 08. Alfa Juliette, portão 08, Bom, no 992 eu tenho autorizado aqui o nível 370. O senhor aceita ou aguarda coordenação? Ok, está autorizado então o Recife, o nível 370 inicialmente, após o senhor solicita com o centro, o ascensão, inicialmente 370 via Peruísque 58. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, saída Pouca, transição Caju. O controle 1-9-8 e o transponder é o 5466. Tá correto, chame Nesta para o bucho de acionamento. Fala, Putin, vem que o acionamento está 3152, está na posição 62. Está 3152, está autorizado e chame táxi. É, chama táxi. Para o taxi Tucson 3152, está com 127, alterna a ação com duas horas de 37. Gente, o TAN 3152 está livre o táxi pelo Pátio Índia. Chame no ponto de espera da 10 para a decolagem. Gente, Pátio Índia, ponto de espera da 3152, livre alinhar e decolar da 10, o vento é 120 graus 89, tráfego no arbojo da companhia a 9 milhas da cabeceira 10. Salvador, boa noite, está 3520 e LS X-Ray. Boa noite, está 3520. Aguarde a pista livre, ajuste no 015. Ah, sim, escute. TAN 3520, livre pouso na 10, venta 130 graus com 079. Livre pouso na 10, TAN 3520. O TAN 3152, decolado aos 39, chame o controle 198, boa viagem. 198, grato, até a próxima. Tan 3520 no solo aos 4-1. Prossiga o táxi via Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette, portão 03. Portão 07, está autorizado o 1192, chame táxi. 92, táxi livre via Pátio e Índia. Chame no ponto de espera da 10 para ingresso e decolagem. Está livre a decolagem da 10, vento é 120 graus, meia dúzia no ar. Voo 9192, decolado ao 54, chame o controle 198, boa viagem. Obrigado, 198, bom dia.